meu colo pra desabafar. Sei que não está bem, eu percebi a tristeza no seu olhar. Mas o orgulho não deixa, e assim prefere guardar. Então resolvi me declarar. Fica do meu lado, quem sabe pra sempre. Que eu te quero de verdade, então vê se me entende. Que cê se rende quando eu chego perto e não nega fogo. É só a gente fica só, caiu no seu jogo. Não tem como, você me tira o sono quase todo dia. Não é questão de ego, é papo de sintonia. Eu já sabia que um dia cê ia ser minha. Eu já sabia que um dia cê ia ser minha. Ei, tudo bem, deita aqui no meu colo pra desabafar. Sei que não está bem, eu percebi a tristeza no seu olhar. Mas o orgulho não deixa, e assim prefere guardar. Então resolvi me declarar. Então tá, ok, vamos conversar. Já que cê tocou no assunto, agora eu vou te falar. É, não tá tão fácil assim como eu pensei que seria. Porque eu lembro de você toda hora, todo dia. Eu luto contra o meu próprio sentimento. Eu me sinto estranho, sinto que parei no tempo. Sei lá, é sei lá, é difícil de falar. Eu tenho tudo o que eu quero, mesmo assim tem algo fora do lugar. Está bem, eu percebi a tristeza no seu.